A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5, transamericafoz.com.br, também no aplicativo Transamérica Foz, gratuito no seu tablet ou smartphone, e claro, nos serviços e aplicativos de streaming como Tudo Rádio, que está ali inclusive na página oficial da sua rádio. Interaja conosco. 459-8828-2828 é o nosso contato no WhatsApp, 3028-2828, o telefone fixo da sua rádio, é só ligar e conversar com a Luciana, que é muito legal. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. E hoje é sábado, 11 de fevereiro de 2017, eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o último bloco do programa Fronte até meio-dia. E que bacana essa notícia, viu? Sabe o Trivago, aquele que fica repetindo propaganda toda hora na TV por assinatura? Então, o portal Trivago, que compara preços de hotéis, divulgou nesta semana a lista dos destinos mais procurados do Brasil, especialmente pelo público nacional, que é, né, quem mais acessa o Trivago. Pois bem, Foz do Iguaçu aparece na nona colocação entre os locais com maior quantidade de reservas, com os hóspedes permanecendo em média 3 noites e meia nos hotéis aqui da cidade. O primeiro lugar é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o primeiro colocado, seguido por Florianópolis, Porto Seguro, Paraty e Ubatuba. Foz do Iguaçu é o único destino paranaense na lista dos 25 mais procurados pelos internautas que acessam o Trivago. Bom saber, né? Na sequência vem aí o Sidney Busanello com as informações do esporte. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Cá estamos, novamente no front para falar de esporte. Hoje à tarde tem Foz do Iguaçu Futebol Clube contra o Coritiba lá na capital. E com uma novidade, Guilherme. Hoje nós estaremos em parceria com a Rádio Cultura na cobertura do jogo Coritiba e Foz Futebol Clube, direto do Couto Pereira, na capital, às 5 horas da tarde. É jogo válido pelo Campeonato Paranaense, jogo complicado, e o Foz busca a primeira vitória na competição. Repetindo então essa parceria que nasce a partir de hoje entre as emissoras Cultura AM e Transamérica FM. Que será uma opção então para você que está ouvindo, né, o FM, né, está no estádio acompanhando aí os jogos aqui em Foz, enfim, poderá ouvir também essa transmissão no FM. Agora, Busa, vamos falar aí dos reforços que o Foz anunciou nessa semana. Foram dois jogadores, né, um lateral e um atacante, no caso esse atacante, o atacante Henrique Dias, que é velho conhecido lá do Coritiba, só que eu não tenho acompanhado recentemente a trajetória dele. É, o que o torcedor pode esperar até desse jogador Henrique Dias, que está com 32 anos agora? Pois é, a passagem dele foi uma passagem marcante pelo Coritiba, mas lá já se vão 10 anos disso, né, o Guilherme? Ele fez gols importantes quando o Coritiba conquistou a Série B de 2007, depois a conquista também de um campeonato estadual, mas enfim, o tempo passa, né, e hoje ele já tem 32 anos e fica essa expectativa. Foi um dos reforços apresentados no início da semana e um reforço que, pelo menos em termos de experiência, a gente imagina que possa ajudar, possa somar ao grupo de atletas do Foz. Agora tem que ver a questão física, se ele estava voltando de lesão, se está 100%, isso a gente só vai ver a partir de hoje com o Henrique Dias vestindo a camisa do Azulão da Fronteira. O torcedor tem pela frente aí, acompanhando o Foz, uma sequência complicada, né? Hoje contra o Coritiba, depois na próxima rodada contra o Toledo fora de casa e depois ainda no retorno ao estádio da ABC contra o Atlético aqui em Foz do Iguaçu. Passando esses jogos, já estaremos passando inclusive da metade do Campeonato Paranaense. Começa a acender uma luz aí de alerta, o Foz começa a se preocupar um pouquinho mais. Como é que está a situação na sua análise? Não, eu acho que o sinal de alerta já foi acionado, viu, Guilherme? Porque, claro, na estreia o Foz perder para o Paraná Clube por 5-0, fora de casa, o Paraná um clube de tradição, a gente até releva. Mas depois dois jogos em Foz do Iguaçu e dos 6 pontos disputados, apenas um foi conquistado. Então, realmente é um momento de grande preocupação. Empate com o Jota Malucelli, quando ganhava até o finalzinho, cedeu o empate em cima da hora, e a derrota para o Cascavel no último domingo. Dois péssimos resultados. Se você tivesse perdido para o Paraná Clube, como de fato aconteceu, mas vencido pelo menos um jogo e, quem sabe, até empatado outro aqui em Foz do Iguaçu, o Foz estaria com 4 pontos, algo que a gente poderia encarar como uma campanha normal e aceitável dentro da competição. Agora, duas derrotas e apenas um empate, quer dizer, um ponto conquistado em 9 disputados, é muito pouco. E para piorar, essa sequência que você já antecipou. Hoje, fora de casa contra o Coritiba, que é, sem dúvida, favoritíssimo a vencer a partida hoje. Depois, mais um jogo fora de casa em Toledo, onde sempre é complicado e o Foz lá, historicamente, não tem conquistado bons resultados. E, dentro dessa escala, o terceiro jogo contra o Atlético Paranaense. De que forma virá o Atlético jogar aqui em Foz do Iguaçu no mês de março? imagino que não venha com o elenco principal, com o time titular, digamos assim, porque vai priorizar outras competições. Mas é o Atlético, é a camisa do Atlético que estará em jogo, a história, a tradição. Então, realmente, um futuro próximo e complicado para o Foz, especialmente nesses três jogos destacados por você. Cobertura completa da rodada do Paranaense e também dos principais estaduais na segunda-feira, às 18h, no Papo de Craque. Exatamente, de segunda a sexta, das 18h até as 19h, tem o nosso Papo de Craque, fazendo um resumo aí do final de semana, especialmente na próxima segunda-feira. E o convite hoje, então, reforçando, Guilherme, logo mais 16h, é só se ligar aqui na Transamérica para acompanhar Coritiba e Foz Futebol Clube, jogo válido pelo Campeonato Paranaense, eu repito, nessa parceria entre a Rádio Cultura AM e a Transamérica Foz. Participação de Sidney Busanello falando de esportes aqui no Front e sempre lembrando, vou dizer aqui mais uma vez, não só para reforçar, mas porque eu sou chato mesmo, que a melhor cobertura do esporte em Foz do Iguaçu e região de fronteira você confere de segunda a sexta das 6h às 7h, 6h da tarde às 7h da noite, no programa Papo de Craque, com a apresentação do Sidney Busanello e sua imprescindível participação e sintonia. Vamos de música agora? Daqui a pouquinho, como de praxe, tem o nosso massacre de toda semana, nossa dose letal de goleada na autoestima. Quadro 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Ó, se quer fugir, corre que ainda dá tempo, ou melhor, nem adianta correr, né? Porque os caras da Alemanha correm mais. Programa Front até meio-dia. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. E aí? Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Música música aqui no front. E como eu anunciei no bloco anterior, né, nesta semana teve numeróloga participando de um programa que tem números no nome, o programa 2 em 1, aqui na Transamérica. A numeróloga Aparecida Liberato, que é bem conhecida, inclusive, né, e conversou com o Ricardo San e a Gislaine Martins sobre diversos assuntos, entre eles sobre o que a numerologia diz para este ano, que tem 1 e também tem 7, né, 17, 7 e 1, ano de 2017. Acompanhe aí o que ela disse. O Brasil está no ano 7, e o ano 7 é um ano de muita análise, é um ano lento, mas ele serve para que as coisas caminhem para os lugares certos e para que o brasileiro, não é? O povo brasileiro, ele se encontre na sua identidade. Afinal, a gente precisa saber o que, que a gente, não é, para onde que a gente vai, de que maneira que a gente vai. Então são vários pesos. É um ano muito difícil esse 7. Ele vai até setembro de 2017. Então, a instabilidade no governo até abril, né, com Michel Temer, e para 2017 tudo muito lento. Não adianta a gente querer acelerar tudo, é, né? O ano do país, é o número do país. É o número do país, é o número lento e é o número disso, exatamente disso, da reflexão, de busca de identidade do povo brasileiro e das coisas irem se ajeitando com muita investigação, que é bem típico, a investigação e análise é bem típico do ano 7. Agora, colocando mais um número, Aparecida, 2017 é o quê? 2017 é um ano 1, não é? Então, o mundo entrou num ano 1. A partir de 1º de janeiro de 2017. Quer dizer, todo mundo sofre a influência desse número, desse 1. Quer dizer, embora a gente tenha, como você falou, né, a gente tem um número pessoal, não é? Cada pessoa tem o seu próprio número que nesse ano. Que vem ali da data de nascimento. Que vem da data de aniversário, né? Do último aniversário. Mas todos nós estamos sob a influência do ano 1. Então, nós tivemos aquele ano 9, o ano passado, que foi um ano de muitas perdas, porque o ano 9 é um ano de encerramento de ciclo. Então, alguma coisa se encerra para que haja mais maturidade e espera-se, então, que no ano 1 surjam então novos líderes, não é? Com condutas diferentes, com maneira de enxergar um mundo diferente e que possa então iniciar esse novo ciclo de vida que vai durar 9 anos e que vai afetar todos nós e que possa influenciar de uma maneira positiva esse novo ciclo de vida. Porque afinal é no ano 1 que se plantam as sementes para regar, para colher nesse ciclo inteiro. Né? Então o ano 1 é um ano fundamental. Ouviu só? Prestou atenção? Na participação no programa 2 em 1 aqui na Transamérica, a numeróloga Aparecida Liberato falou, né, que estamos no ano 7 e no ano 1, percebe? 7, 1, 7 a 1, não é que estava escrito nas estrelas, né, mas está escrito aí na história das goleadas de Copa do Mundo. Então, vamos em frente porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela numeróloga que analisa o seu nome, a sua data de nascimento e conclui, hein? Ferrou! Aqueles números que você tenta harmonizar todo mês, mas não adianta, as contas simplesmente não fecham. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então senta, relaxa, porque o massacre vai começar. 1 É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou Müller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E a primeira paulada de hoje poderia vir no Mineirão, mas não, né? Vem de Brasília, onde o PMDB indicou o senador Edson Lobão, investigado na Lava Jato,